Netinho, toma juízo, ouve o meu conselho. Abotoa esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão. Esqueço até quem eu sou. Brotinho, não me aperte quando comigo dançar. Tira a mão do meu pescoço, não tente seu rosto colar. Para de beliscar a minha orelha, porque se o sangue subir, eu faço o que me dá na telha. E você vai se dar mal. Vai, vai haver um carnaval. Brotinho, não custa nada um pouquinho esperar. Um dia com véu e grinalda, certinha você vai casar. Então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Certinha, você vai casar. Então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Sabe quem transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Céu não sai, ela está querendo me avisar que a felicidade quando vai é tão difícil voltar. Canção do amor nenhum no coração. Partiu, nem saudades eu senti. Um pranto sem lágrimas chorei. Sem vida, minha vida eu vivi. Um amor sem amor eu amei. Se o sol sol não me aquecer. De noite, se a lua não me inspirar, talvez seja o vazio de você, você que eu preciso encontrar. Pra ter amor, pra ter amor no coração. Pra ter amor, pra ter.